participar dos Jogos Olímpicos é a maior aspiração de um atleta. Muitos se preparam durante anos, esquecem prazeres, diversões, amizades, amores e treinam o tempo todo. É a maior alegria para um atleta se classificar para os Jogos. E no ano de 1992, os Jogos Olímpicos de Verão aconteceram na cidade de Barcelona, na Espanha. E um dos atletas daquela prova dos 400 metros na pista era um inglês chamado Derek Redmond. E ele treinou bastante e estava preparado para aquela prova. E ele foi participando das provas que iriam selecionar os finalistas. E ele estava sempre entre os primeiros. E foi vencendo todas as etapas até que chegou o dia da grande final. E Derek Redmond estava mais confiante do que nunca. Ele tinha certeza absoluta que ganharia a medalha de ouro. E quando a prova iria começar, cada atleta se posicionou agachado na sua posição e ficou esperando aquele tiro, o tiro da largada. A expectativa era muito grande. Esse atleta inglês estava esperando o momento exato para largar. E por intuição, ele largou na mesma hora em que o tiro foi dado. Foi uma precisão incrível e ele já saiu na frente. E como ele sabia que era um dos mais velozes, pensou: a medalha de ouro vai ser minha, eu vou ser ouro nos Jogos Olímpicos. E ele corria, corria, corria, mas de repente, no meio da pista, ele dobrou o tornozelo e lesionou um tendão e caiu com muitas dores. O público se levantou nas arquibancadas e parecia até um coral dizendo: oh! E no meio do público estava o pai de Derek Redmond, um homem chamado Jim. E este pai ficou aflito quando viu o filho caindo e sendo passado pelos demais. Mas ele não se preocupou só com isso. Aquele pai viu que o filho estava sentindo muitas dores. Então, aquele pai começou a descer as arquibancadas e saltou o alambrado e saiu correndo no meio da pista, e todo o público ficou observando quem era aquele estranho que corria na direção do atleta caído. Aí, o locutor no estádio anunciou: vejam, é Jim Redmond, o pai do atleta machucado. E ele foi correndo até o filho, que se contorcia em dor. E ele se abaixou, pegou o braço do filho, colocou no seu pescoço e disse: vamos, filho, você tem que terminar esta corrida. O importante não é vencer, o importante é chegar lá. E aquele filho, manquejando, apoiado no pescoço do pai, foi sendo conduzido com dificuldade, metro por metro. E o público, vendo aquilo, foi se emocionando. E o pai ajudando o filho a terminar a corrida. E quando ele passou na linha de chegada, ainda que tenha sido o último colocado, todo o público começou a aplaudir. E o público ovacionava. Aquele atleta não levou o ouro das Olimpíadas, mas com certeza foi o maior vencedor dos Jogos Olímpicos de Verão no ano de 1992. O que esta história quer dizer para todos nós é que nós temos que correr. Cada dia é uma prova e nós temos que estar sempre entre os primeiros. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ainda que você caia, pode ter certeza que o Pai Celestial está assistindo do alto. E quando Ele te vê caído, Ele corre para te levantar. E Ele te anima dizendo: vamos, meu filho, vamos, minha filha, você tem que terminar esta corrida. E quando você se levanta com dificuldade, se apoiando no Pai, disposto, disposta a chegar àquela linha final, todo o céu aplaude, dança e glorifica o nome do Senhor. Por isso, não desista. Ainda que esteja doendo muito, ainda que você tenha caído, ainda que você esteja machucado, machucada, vá em frente, porque você, se chegar ao final, vai ser um dos maiores vencedores de todos os tempos.